Hoje acordei assim, a pensar em ti, tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que há de vir. Essa intensamente a minha vida num poema, essa dor que me alegra, o meu eterno dilema. És aquela parte de mim que ninguém conhece, aquela parte só que o mundo dos mortais esquece. Aí eu mexo, isso baby leva-me à lua. Champagne, diz-me, ah, sou tua, tua. Dá-me aquele beijo, aquele amor, o teu calor, aquele olhar que me faz sorrir. Aquele som, aquele flow que eu sei, da, da. Yeah, yeah, ah, da, da. Eu dá-me a tua mão, vamos voar daqui para fora. Quero beijar, tocar, fazer amor contigo agora. Sentir-te espírito, ouvir-te gemer ao meu ouvido. Massajar-te a alma, neste império dos sentidos tenho um castelo. Não sei se já te disse, queres vir comigo e talvez chegar-me. Kiss, kiss, tenho um castelo, só lhe falta uma princesa. Manda-me inscrição, ganhas tu, ah, tenho a certeza. Dá-me aquele beijo, aquele amor, o teu calor, aquele olhar que me faz sorrir. Aquele som, aquele flow que eu sei, da, da, da. Yeah, yeah, ah, da, da, da, da, da, da. És o meu ponto forte, és o meu ponto fraco. Só tu entendes o porquê das asneiras que faço. És o meu norte, o meu sul, mas é que me inspira. A fonte, o molho, o sorriso que alimenta a minha vida. Não gosto para sempre, juras ou eternamente, mas sei perfeitamente aquilo que me vai na mente. Intensamente, apaixonadamente, atenciosamente, amo o teu amor. Dá-me aquele beijo, aquele amor, o teu calor, aquele olhar que me faz sorrir. Aquele som, aquele flow que eu sei, da, da, da. Yeah, yeah, ah, da, da. Às vezes tem desilusões, como aquela que eu tive. Amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora.

dentro de mim. O teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. Canal 1. Imaginei amor em ti, a mim. presença, o chão de brasas, há uma presença nas casas. O manto é negro, é longa a espada, final sossego, depois mais nada. A noite é densa, o som de brasas, há uma presença nas casas. O manto é negro, é longa a espada, Senhora, que me perdi. Diz-me, sou filho.